Vai lembrar de mim, se não for de amor, vai ser de ódio. Não me leve a mal, conquistei, não foi de graça o pódio. Perto da dona onça, cão bravo até fica dócil. Humildade e disciplina é a alma. Eles podem dizer que não, não dependo da sua opinião. Latica vivida, dedicada a uma função. Empresária desse parque de diversão. Eles podem dizer que não. A vida não para, se a gente para, ela passa por cima. Hoje vitórias foram derrotas daquilo que só supera sozinha. Toma essa rima, desde menina tão me rodeando, a luz me habita. Sigo na sombra, maldade me sobra, por isso é difícil se manter na linha. Por isso não aceito conselho de quem não tem nada. Por isso me evite se me vê irritada. Não aceito convite se a Troia é armada. Comédia você não me deu nada. É, mec, mec, faca, faca. Minha resposta é minha arma, só fé. Respeitada na quebrada. Eles podem dizer que não, não dependo da sua opinião. Latica vivida, dedicada a uma função. Empresária desse parque de diversão. De diversão. Eles podem dizer que não. Que não.